Hashtag. Conexão Hidrofônico. WM. Enquanto isso, crio meu paraíso. Um pequeno paraíso que dentro do horror eu mesmo crio. E vou sobrevivendo e vivendo dentro disso. Adrenalina, morte, loucura, inteligência, suicídio. Enquanto isso, crio meu paraíso. Um pequeno paraíso que dentro do horror eu mesmo crio. E vou sobrevivendo e vivendo dentro disso. Adrenalina, morte, loucura, inteligência, suicídio. Enquanto isso, crio meu paraíso. Um pequeno paraíso que dentro do horror eu mesmo crio. E vou sobrevivendo e vivendo dentro disso. Adrenalina, morte, loucura, inteligência, suicídio. E dessa vez o que está lá batendo na porta, não a abra, pois conosco ninguém se importa. Corra, feche bem todas as janelas para a maldade humana entrar em sua mente. Não deixe fresta, por isso corra, busque com pressa um pouco das belezas que ainda nos resta. Onde seria o melhor lugar para procurar? Na zona, no inferno, no puteiro, dentro de um bar. Porque já não existe mais outro canto. A menina que chora porque o menino foi embora e entra em pranto. O relógio no pulso eu não uso, o abuso do mundo eu acuso. Em questão sempre em vão e o que sobra é se atirar pra fora, e você é submetido a isso e obrigado a conviver com aquilo como a mão que chacoalha o berço. Presente, passado, futuro, eu já quase enlouqueço. Enquanto isso, crio meu paraíso. Um pequeno paraíso que dentro do horror eu mesmo crio. E vou sobrevivendo e vivendo dentro disso. Adrenalina, morte, loucura, inteligência, suicídio. Enquanto isso, crio meu paraíso. Um pequeno paraíso que dentro do horror eu mesmo crio. E vou sobrevivendo e vivendo dentro disso. Adrenalina, morte, loucura, inteligência, suicídio. Em caos e horror, Babilônia expõe o terror. Eu mesmo crio um paraíso semeado com amor. Te ligando a real, a tristeza é opcional. Quem faz o bem combate o mal. Simplicidade pra mim é legal. Blunt of Judah, irmão, tem que se ajudar. O som tem que assimilar. Deixa essa brisa te revelar que você pode andar, tem o poder de respirar. Pode comer, pode plantar, pode crescer, pode cantar. Ser um vagão do trem, hidropônico, alien man. Enxavando as folhas do bem, toma de dia, de noite também. WM agradece ao irmão pelo convite, pelo belo som, pelo bagulho que hoje é do bom. E por mais essa canção. Enquanto isso, crio meu paraíso. Um pequeno paraíso, dentro do horror eu mesmo crio. Vivo sobrevivendo e vivendo dentro disso. Adrenalina, mas loucura e inteligência. Enquanto isso, crio meu paraíso. Um pequeno paraíso que dentro do horror eu mesmo crio. E vou sobrevivendo e vivendo dentro disso. Adrenalina, morte, loucura, inteligência, suicídio. Enquanto isso, crio meu paraíso. Um pequeno paraíso que dentro do horror eu mesmo crio. E vou sobrevivendo e vivendo dentro disso. Adrenalina, morte, loucura, inteligência, suicídio. Enquanto isso, crio meu paraíso. Um pequeno paraíso que dentro do horror eu mesmo crio. E vou sobrevivendo e vivendo dentro disso. Adrenalina, morte, loucura, inteligência, suicídio.